com dedicação, amor e afeto. É o rap nacional me colocando mais perto de Deus. Assim vou trilhando o caminho só meu. Mas cercado de amigos, estamos levando o movimento adiante, é sério. Honrando os passos de quem fez isso primeiro, preservando a bandeira, pois a luta continua. Meu trampé por militância, mas que venha a bufo. Fortalecendo cada um que escuta minhas rimas, dando coragem pra enfrentar a luta do dia a dia. Subindo os castelos com as pedras que me jogam, tem os bicos jogando contra, não aposta. Meu verso tem vida, são anos de estrada, mas falta muito pro topo, vamos subir a escada. Mantendo o crescimento, a essência, o coração, tamo juntão. É nóis, irmão. Cada rima, cada risco, cada muro pintado, cada expressão, cada frase que exala do palco faz de nós um movimento nesse moinho de vento. Entre cores e rabiscos, surgem os talentos. Cada rima, cada risco, cada muro pintado, cada expressão, cada frase que exala do palco faz de nós um movimento nesse moinho de vento. Entre cores e rabiscos, surgem os talentos. Botaram a semente no passado e hoje cresceu, se alastrando como praga por todo o Brasil. O bagulho tem vida própria, cultura em movimento que prolifera nas ruas, vielas e becos. O foco são os corações vazios, por isso eu tô na luta, não me dou por vencido. Cabeça erguida, com empenho é pódio. Hip hop pela vida, extinguindo o ódio. Cresce nossa raiz como erva daninha e se vingar. Rola até uma zoncinha, trabalho reconhecido. Hip hop profissão, assina logo minha carteira que eu tô indo pro mundão. Traçando meu caminho, pegada após pegada. Só no sapatinho, sem despertar inveja brava. Velha escola, nova escola, é hora da invasão. Hip hop em ação. Cada rima, cada risco, cada muro pintado, cada expressão, cada frase que exala do palco faz de nós um movimento nesse moinho de vento. Entre cores e rabiscos, surgem os talentos. Cada rima, cada risco, cada muro pintado, cada expressão, cada frase que exala do palco faz de nós um movimento nesse moinho de vento. Entre cores e rabiscos, surgem os talentos. Ao som de latas vazias, preenchendo os corações e enchendo de vida. Logo, logo, evolução, jogava as rimas nas gringas e botava pra gravar no radinho a pilha. No busão pra casa, escrevendo no caderninho, me chamei de MC, decolei meu jatinho. Mestre de cerimônia, o bang ficou louco. Reconhecimento veio entre um verso e outro. Nas batalhas recuado, pois não sou MC de rinha, mas tiro o meu boné. Tava sempre na fita, reunião, ensaios no fundo do meu barraco. Pra hoje nós tá cantando, em cima desse palco é pro vocês mesmo. Você que tá me escutando, agradecido. Nós tá aqui somando, não deixe a chama se apagar. Hip hop vida, hip hop vida, vida. Cada rima, cada risco, cada muro pintado, cada expressão, cada frase que exala do palco faz de nós um movimento nesse moinho de vento. Entre cores e rabiscos, surgem os talentos. Cada rima, cada risco, cada muro pintado, cada expressão, cada frase que exala do palco faz de nós um movimento nesse moinho de vento. Entre cores e rabiscos, surgem os talentos.